Só depois daquele beijo despertou o meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso, com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Conte para todo mundo que você está ouvindo o nosso programa aí na sua cidade, viu? Minha querida Marisa Dallagnola, em Bom Jesus, um beijo para vocês aí, do Rio Grande do Sul, né? Obrigado pelo carinho de vocês. Os amigos da Rádio Parceira FM, 102,1 FM, em São João do Paraíso, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Os amigos da Rádio Sintonia Net, também exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Elisângela, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos vocês aí de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. A Cristiana Mara, Cristiamara Ferreira, em Alvinópolis, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho de sempre. A Penha Oliveira, no Rio de Janeiro. Meu amigo Ricardo Tomé, em Barra Mansa, em Penedo. Um abraço a todos vocês, viu? A Mari Soares, em Canápolis, na Bahia. A Zenaide Arruda, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Tá todo mundo ouvindo nosso programa Mundo Sertanejo. Deixa eu ver quem vai cantar bonito agora. Vamos lá. Vamos de música. João Neto e Frederico cantam Clichê. Criei canções e melodias pra te conquistar. Em cada verso poesia pra me declarar, mas só palavras não vão traduzir o que é te olhar nos olhos e te ver sorrir. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse seu jeito manhoso me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas só pra te dizer. Yeah, yeah. O seu primeiro pensamento

Muito obrigado a todos vocês da Liderança FM, exibindo o Mundo Sertanejo, Roberto Miranda e todos da equipe. Também os amigos da Rádio Cultura Distrital FM, em Pindamonhangaba, São Paulo, exibindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Leonardo, aí em Cananéia, os amigos da Rádio Galera FM, exibindo o nosso programa. Valeu, Leonardo, e todos da equipe da Rádio Galera FM, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Clube FM, em Córrego Fundo, o Jean Carlos, a Ludmila, todos da equipe aí da Rádio Clube FM, em Córrego Fundo, um abraço a todo mundo! Quem canta bonito agora, Diego Valadares, para todos que estão curtindo, gostando dessa minha música, que faz sucesso agora no Brasil inteiro. Estarei cantando ela e todas as minhas músicas, todos os sucessos sertanejos, ao vivo aí na sua cidade. Ligue no 61-9973-0555 e contrate Diego Valadares para fazer os shows na sua cidade. Casas noturnas, clubes, prefeituras, Diego Valadares e a banda, uma banda bacana, fazendo show, fazendo alegria na sua cidade, viu? Diego Valadares canta Cabra Danado. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. A música sertaneja não para aqui no Mundo Sertanejo. Meu amigo Bira, da web Rádio Guaraí Esportes.com, em Guaraí, no Tocantins, exibindo o nosso programa todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Um beijo para vocês, viu? A Janice Reis também, Itaiobeiras, a Vaninha, a Ivanilda Bonde, todos vocês aí de Itaiobeiras, os amigos da Rádio Cidade FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu?